Salvador. Boa tarde, ó. Na 3155, informação para Pata Transcópia. Confirmando, chamou para autorização. Pata 3155. 3155, Guarulhos 340, só um minuto, preparado, El. Ah, El. Azul 4118, decolada Azul 3, chame controle 120.8. Azul 8418, boa tarde. Salvador, boa tarde, Azul 4118, cruza 1400 na Dael. Azul 4118, boa tarde, contato radar, subir, mantém o nível 360, saída Dael. 360 na Dael, 4118. Autorizado Guarulhos, nível 340, pelo 44, falada da 10, curva direita, saída da EL, livre após eu, controle 1208, transponder 547, já 315. Correto, chame ponto 4.9 para o posicionamento. Né? Vai informar pronto. Afirmativa, é secundária. Porém, o senhor, por gentileza, mantém a escuta ainda do controle Salvador, aguardando transferência. Salvador, boa tarde, FM 364, pede acionamento no portão 05. 364, portão 5 atualizado, Semtex. Bora, táxi. Para acionamento do Semtex no 45729. 729, portão 4, atualizado, Semtex. GL, chamar para o táxi. Serviço radar terminado, está 64 milhas nordeste do VR de Salvador, mantém o nível, submantém o nível 150, chamar a Cajula 203. Vai manter o 150, chamar a Cajula 203, obrigado. 3297, confim, só um minuto, volta do padre nível 360, na saída da EL. A Tangos, quer passar o jogo controle? Confirme outros que mantém, recebo 9.200 pés. Gente, o Oscar Papazul mantém o nível 095 e chame Centro Recife em 12545 no 2085. Oscar Papazul. Três, o cruzamento aqui direto do Getomate para ingressar na base, né, da 17. Autorizado, uso o Charlie Mike. Autorizado cruzamento da final da pista 1-0. Aguardando ainda autorização da torre. Aguardo coordenação. Guarda. Tá pronto pra iniciar, faltou um pinheiro de cidade, tá tirando o finger agora. Demorou, mas vamos, tá autorizado, pode empurrar? Pô, tô autorizado então, inicia de imediato, 5729. Tô com a minha que já tá quase pronto pra iniciar o táxi. Iniciando de imediato, tava faltando o finger. No 3325, no 251, 4 na noite. 3325, 251, 4 no momento já, boa tarde. Boa. Mandou com fins, 360, rota com pontuando, vida, pisolou no meia, decolou no zero com a direita, o perfil da Dael, lei da pós-vida, rua bridge, auto-intercept, aerovia. Tá pisolou no meia. 5006, transponder, controle 120.8. Tacto 5729, tá com 164, 2 horas e 40 galeão. 729, prossiga táxi Índia Alfa até o ponto de espera no novelo, lá CNZ 95, ajustado 1012. 1012, Índia Alfa, ponto de espera no portal novelo, 1895, 5729. Charlie Mike, isso é minha torre na noite 95. Grato, boa tarde. Boa. Foi o Zulu Charlie Mike, na rua da rotatória. Zulu Charlie Mike, reporte a 3 milhas da 17, o vento no 10 graus, no 4 nós, o ajuste 10012. Web 5729, a linha decola pista no zero, o vento 1110 graus e no 3 nós. A linha decola pista no zero, 5729. Pode poder. Serena zero, aguardando. Prepare esse dia, Del. Salvador, já 31, número de táxi. Alternativa é Galeão, 4 horas e 10, com 189 agora. 5 aprovado o táxi, pátio Índia até o ponto de espera do novelo, lá 2895, ajustado 1012, bom voo. E a pátio Índia, passando da 10, 2995, passando da 399, nova 10. É o 399, cópia. Prossiga. 3 Salvador com Ronhas, 9360, rota conforme plano, bridge, o Fusolô na 6, para o hotel Zulu, decola no 0, para a direita, a filha da El, Leida, Forte Leida, boa bridge, até a ferrovia. 5007 Transponder, controle 120.8. Ok, então 360 aprovado, a rota vai ser via do ponto de voo, que é Bridge, Bridge, Upzulu 16, BHZ e depois direto. Decola da pista 10, curva direita, decola da El Leda, Leda Bridge, direto. E o Transponder 5007, controle até 2018, como 399 no 62. Trip 5241 para o push, estacionamento, está na zero, remoto 04. 5241, na parte 3, posição 04, autorizado, trip, tinha ataque. Estou iniciando, uma contato, 5241. Check de pouso, pista 17, o vento 100 graus, 10 nós, check 3. Tem 5-0 mais. Ok, tem um saco plástico ou algo do tipo aqui à nossa direita, aqui na taxiway, aqui, Juliette, viu? Tá, sim, também estou mais velho, já. Obrigado. Ané 6314, vento 100 graus, no 39, livre decolagem, pistão 0. Livre decolagem, pistão 0, 63, no 4. Então 3560, boa tarde, aciona identificação. Autorizada chegada, Mari, voa de Itape, pode Itape Duna, desça para 3000 pés, QNH 1092. Projetado, pode Itape Duna, desça para 3000, tá, 3560. 955 a Lima, tem cabeceira 0, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, 63 no 4, referência aí da Momo. Salim 3 no 4, contato radar, submantém o nível 340, saída Momo. 340 Momo, 63 no 4. 77, confirme, show, por favor, novamente. 1755, se ele confirma o número 2, cópia, prepare subida da EL, nível de voo aprovado 36. Pode ser, obrigado. 729. Primeira descida. Vento no 20 graus no 09, autorizado decolar no 0. Livre decolagem 1 no 0, 1395, aciona identificação, autorizado chegada Mare, desse mantém a 4.000 pés, correção, nível 050. Quem negar no 0 no B. Salvador, Xerebia 3 no 4, poderia voar para outra posição Cogbo? Cogbo da presente, após Cogbo Flock, 6314. Cogbo, após Flock, 6314, obrigado. 20, até o ponto de espera do 10, seguindo via Índia, Alfa. Lá estou indo no 8.95, ajustado 10, 12, bom. Direto, até o ponto de espera 5, Índia Alfa, 9.95, 2.4. Galeão 360, rota do Zulu 10, decola 10, com a direita, perfil da Dael, Leda, pós Leda, voa Bridge, 97 da Aerovia, 50, 14 responder, controle 120.8.

zero, QNH 1012. No 395, desça para 3.000 pés, que negar 1002, está livre das restrições da posição ETAP. 3.012, 395, desça para 3.000 pés. São 3155, centro Recife no 3325, no 251. O 3325, 251, é o 3155, obrigado. 4206, descendo maintain flight level 050, QNH 012. Pátio Índia, até o ponto de espera da 1-0, lá 2-1-8-9-5, ajuste em 1-0, no 2, bom voo. 1-0, 1-2, Pátio Índia, 1995, não pode esperar, validado, uma boa tarde, voo 1-3-9-9. Podendo apurar direto, estourada com o Kiss, para o trip 5241. Aguarde, 5241, Zé Trip. Guardando, grato. Então 3217, alinha e decola pista 0, vento 1 no 30 graus, 149. Aqui decola 90 para 3217. LF, então 3560. Então 3560, centro de correção, torre 9895. 9895. Então 3895, desce para 2000 pés, que negar no 0 no 2, reporta estabilizado na LS, aqui de rede pista no 0. São 3560, tráfego avistado, com a aproximação, aguardando pista livre. O ajuste no 0 no 2, reporte baixar o trabalho. Já está mais travado, aguardando autorização para pouso, tá 3560. 3000 feet, can 81012, disregard the restriction of copy position. They're down 3000 feet. Estacionamento 210, sem identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, QNH 1-0 no 2. 1-0, 1-2, 050 na mar, desculpa. 98, 3217.